esquecer uma palavra na go, uma palavra de amor, um paladar. Moreô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu de Oxalá. É Moripaô, palavra de amor, um paladar. É Moreô, deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu de Oxalá. É Moripa.